174, redução de velocidade 2001. Pulo alfa, desce, mantenha nível 050, altímetro no 014. Nove sete dois, liberação radar para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 215, limite radial de Salvador 250. 250, limitado a radial, vamos até 215, de proa, Rio 5972. Em caso de falha, alcançar seu limite, está autorizado a reassumir a navegação na Prodiguna e completar o final do procedimento NDB Zulu. Na falha completa do NDB, o Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, chegou 2175. O 2175, contato radar na decolagem, suba via saída da Sael, nível 360. Saída da nível 360, poderia, por gentileza, coordenar a Prodimópila? Aguarde, Gonod 2175. Aguarda. Estabilizado, RNAV 10, 6224. R 6224, Torre, 198, decimal 95. 295, 6224. Torre, Salvador, boa noite, Chanel 6224, RNAV 10. Chanel 6234, continua a aproximação, reporta baixar travado, ajuste no 0 no barco. Atente, reporta baixar de casa, 6224. A transmissão foi entrecortada. Tente Rio 5972, aguarde para resumir a navegação na Prodiguna. Rio 5972, 15 milhas oeste de Salvador, resuma a navegação na Prodiguna, desse mantenha 2000 pés. Reporte estabilizado na magnética 10185. Dona descendo 2000, 5972, reportada estabilizada. 88, desce, mantenha nível 050. 050, boa, 988. 974, desce, mantenha 4000 pés. Do passa 372, visual 6224. Chené 6224, agora estado, autorizado pouso, pista no 0, adiantou no 50, de novo. Livre pouso no 0, Chené 6224. Torre Salvador, boa noite, Chené 6213, continuando posto da 1, 0, pronto. Gente, se a Chené 6213 vai manter a posição. Estabilizado, final 101-5972, Rio. 5972, Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. 5974, vetoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 215, limite radial de Salvador 260. Mantive em caso de falha, alcançar seu limite, assumir a navegação na Prodiguna e completa a final do procedimento da RNAV. Desce, mantenha 4000 pés, redução de velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, desce para 4000, gol 1-2. Permanece 14. Mantiu. 6193, tem condições assim que autorizada pela torre de decolar de imediato? Gente, Oxana 6313, após o tráfego que passa na cabeceira 1-0, o tráfego da companhia ali mantém a cabeceira 1-0 aguardando a sua autorização de decolagem. N6224, solo 51, livre pista direita, chama solo, 121, décima 1, reporta livrando por gentileza. Direita, 121, 124. Prisma 78, acione a identificação, desse mantém nível de voo 080, autorizado via chegada Mari. Altímetro no 0-4. Zero em pista livre. Ciente, reduzido. Está librando a pista 6224. Chinei 6313, autorizado a decolagem pista no 0. Vento 1 no 40 graus 059. E decolagem da 1-0, chinei 6213. Chinei 224, chama só no 21 décima 1. 21. 888, foi para o Serra Vitor 368, desse mantenha 4, meu pé. Aguarde autorização para final a RNAV. Gente, vai manter pro então, 368, gol, nosso triplo 8. Desce para? 4, meu pé. Gente, vai descer para 4 mil, gol, nosso triplo 8. 5974, torre 198, decimal 95. O tráfego precede 11 horas 8 milhas, cruzando 2.500 pés em descida, MOG 722. Acende, qual nosso deploy? 2175, chame Recife, 125, 1 alterna, 128, decimal 8. Rio 5972, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 40 graus, 059. E voo 10, 5972, Rio. 3-1-3, decolador 5-3 contra Salvador, 1-2-0, decimal 8. Ótimo, 3-1-3, agora controle Salvador 1-2-0-8, obrigado, boa noite. Movimento alternativo NDB ou VOR Delta Maquia. Controle Salvador, boa noite, Ótimo, 3-1-3, decolado Tael, Linda Mótico. 3-6-3-1-3, contato radar, subavia saída da EL, nível 360. Subavia da EL, 360, nível 8-6-3-1-3. Bono 888, tem condições de voar o Serra Vitor 366? Demativo, 366, agora o triplo 8. Para o Serra Vitor 366, desse mantenha 25-0-0-10, altímetro permanece 1-0 no 4, reposto estabilizado. Gente, 366-2-500, quando é utilizado o gol, nosso triplo 8, agora é utilizado. NDB Zulu, ciente, Oscar Zulu Alfa, permaneça via chegada, aguarde a autorização para final. Gente, 5974, vento 140 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 4, autorizado o pouso, pista no 0. Graus e reduzindo. Ok, vou reduzir, vou dar depois. A 3178, desce, mantém nível 070. 070, tá 078, autorizado para o do Serra Vitor 366. Autorizado para o Estou 1170, oceano identificação, desse mantém a nível 080, autorizado via chegada marítima. Estou 1170, velocidade a critério, caso necessite de redução controle de som. Estabilizou agora a deploy. 1888, Torre Salvador, 1918, decimal 95. 95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, igual no tipo 8, estabilizado o final da 1-0. 1-8-8-8, continua a aproximação e agora somente pista livre. Yes, sir. Just confirm, is the goal 1-8-8-8? O Oscar Zulu Alfa desse mantém a 4 mil pés. Zona 78, desse mantém a nível 060, formação de tráfego 3 horas, 4 milhas, mesmo rumo, em Charlie 208, cruzando 050 em descida. 0 graus, são 059. É, que tem nível de pouso aqui, só na 0, voa no 8. Então, 3178, mantenha 060, aguarde a tração longitudinal com tráfego anteriormente informado. Então, 3178, desse mantenha 050. 050, tá 3178. Né, 6313, chame centro Recife, na 251, alterna 128, decimal 8. Fecho na 6313, agora centro Recife, na 251, alternado 128, agora. Fechando 050, 3178. Pista direita, chama só, posição décima 1. Tango Oscar Zulu Alfa, informação de tráfego 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, um Airbus 321, cruzando 050 em descida. só avisar o aprovado. 170, desça e mantenha nível de voo 050. 0050. Voa Cazulo Alfa, voa Iduna, em descida para 3.000 pés, altímetro 1.014. Luna 3.000, 1.014, voa Cazulo Alfa. Costa Zulu Alfa vai efetuar a órbita em Simbra no procedimento completo NDB Zulu, após Duna completa para final. Após Duna completa para final, está completamente visual, a Zulu Alfa vai ajustar o comandante. Costa Zulu Alfa, desça e mantenha 2.000 pés, voe Duna, altímetro 1.04, autorizado final do procedimento NDB Zulu. Se tiver condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna ou Simbra para sequenciamento. Vai fazer até Duna para sequenciamento do Alfa. Azul 4980, autorizado em área de colapso, 0, retorno 40 graus, 059. A linha de colapso, 0, 4980. Na 3178, torre 198, decimal 95. Boa noite, 295. Zulu Alfa, intenções de pouso pista 10 ou 17? Intenção para avançar, por exemplo. Já está avisado, não? 3366. 3178, continua a aproximação, aguarda a pista livre. O ajuste 1.04, o vento 1.40 graus com 0,6 dúzia de nós. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, até 3178. Bono 1.70, vou ir para o servidor 3.68, desse mantenha 4.000 pés, aguarde autorização para final, Renato. Uno 1170. Prossiga. Vem para o servidor 368, desse mantenha 4.000 pés, aguarde autorização para final ainda. Serra Vitor 368, 1170. Padre, boa noite, bom 1970. Uno 970, acena identificação, desse mantém nível de voo 050, autorizado via chegada Mari. Altímetro 1094. Valeu, papai, via Mari, bom 1970. Azul 4980, decola 05, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle o Azul 4980, boa noite. Boa noite, Azul 4980, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, prosseguindo como autorizado. 8, tráfego avistado, autorizando pouso, pistão 0, vento 150 graus, 0,612 de nós. Autorizado, pouso na 10, tá? 3,178. Controle azul 4980. Prossiga. Vai necessitar de um desvio aqui na manta pro AECO, por aproximadamente 20 milhas. Positivo, Leo. Só corrigindo, é aproximadamente 12 milhas depois de esquerda, positivo? Sim, Sousa. Para 4000, ajuste 1014, vou para Serra Vitor 366, aproximação Renato. 366, direto 4000, 1014, obrigado. Posso no alfa, passa dura, precisado no NGD, já visual. Puxa, sou alfa em aproximação, checa trem, chame torre, 11895. Tem 5, 18, 19, 15, graças, agora. O 1170 reduz a velocidade para 1809, desça para 2500 pés. Cuja direita, vai para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação. Oi, Salvador, boa noite, passando o Oscar do Alfa. Oscar do Alfa, informe quando para o cancelamento do voo IFR. Para o cancelamento presente, ó. A intenção é pousar no aerocético, está autorizado. Vocês cancela o plano IFR 08, autorizado base direita da 17, informe na final. Evite redução de velocidade na medida do possível. Estamos agilizando, contato pela direita 17, o Oscar do Alfa. Então 3178, solo 08, direita 121, decimal 1 no solo. 21, boa noite. 1170 em aproximação, reduz a check trem, chame a torre 11895, gol 1170. Azul 4980, chame Recife, frequência 12685. Não, a gente não está no zero. 1170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 30, grau 59. Autorizado o pouso, 1-1-1-7-7. Vai até a direita, na sua frente, próxima direita, hangar da Baeté. Um desses hangares, se não me engano, lado esquerdo, quando entrar na taxiway. Seu solo aos 11, ok? Estamos aos 11, então já vai para a primeira direita, para o 1170, solo aos 15, direito 21 decimal 1, só. Direito 21, 1. Boa noite, 1170. passando 366, gol no 970. Foram 970 em aproximação, reduz a checa do trem, chame a torre 19895. 795, obrigado, até amanhã. Certo. Gol no 966, boa noite. Firme. Gol 970. Coloca essa diagonal, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Aguardo. Força 3305, quanto espera dar 1-0 para nós? Autorizado, alinhar e decolar, vento 1, 40 graus, 5 nós, tá 3305. Além da cola 1-0, tá 3305. Decolas 2-1, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Tá, 3-3-0-5. Voo 1-9-7-0, autorizado pouso. Pistão 0, vento 1-4-0, grau 6-2-0. 1-4-0-6-2-5. Controle Salvador, tá 3-3-0-5, decolando na Boca de Maracaju. 3-3-0-5, controle, contato radar, sem restrições, após 2000 já. Após 2000 já, tá 3-3-0-5. Baixa Zulu Alfa, tá autorizado o táxi, ingresso na 17, informe livrando na cabeceira 17 para baixo. Autorizando o táxi, informará o livrando na base, o Alfa Zulu Alfa. Zulu Alfa 70, solo 23, direito 121, décima 1 no solo. Zona 1, né? Gente, autorizado estacionar por gentileza. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 5001, não fizemos ponto carga no zero. Cinco zero zero um, autorizado, linha e decolar 10, vento no 40 graus 5 nós. A linha decola no zero azul 5001. Cinco zero zero um, decola os dois lados, controle 1, 20, decimal 8. 208, azul com 501. Conselho de Salvador, azul 5001 da El. Azul 5001 é o controle, contato radar estabelecido após 2000, voo em Lida e após Mótima. Tudo sem restrições. Sem restrições, após 2000, Lida e Mótima. Servidão. Boa noite, 6224 da Zenca, ponte espera da 1-0. Puxaria 6224 autorizado, ganha decolar 1-0, vento 1-3-0-0-5-1. A linha decola da 1-0, 6224. Boa noite, Torre Salvador. Federal 9973 no ponto de espera pronto. Excelente, de Federal 9973, mantém o ponto de espera. É o ponto de espera, Federal. Bizarro. Oi. Cláudio. Oi, Cláudio. Tudo bom? Prazo. Pode alinhar em você? Eu vou acelerar 9973, autorizado aí, mantendo 10. Aqui alinhando e mantendo, federal. Cador 24 decola aos 37, controle 120-1. Controle 120-1, hoje até a próxima. Atro, câmbio. Oceano 6224 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições e voe Aracaju. Sem restrições, voe Aracaju. Azul 5001, chame Recife, 1251. 51 para o Azul 5001, boa noite. Autorizado a decolar, vento 30 graus, 1 grau. Iniciando decolagem 1-0, federal, 9973. Sistema Ganache 025, por cerca de 25 milhas, para evitar formações. O senhor 6212, desça para 8 mil, ajuste no 025. Informe quando tiver condições de curvar à direita para instruções. O azul 2774, autorizado, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 2774. Gente, 4 mil autorizado, 1015, Serra Vitor 366, Camilo. Positivo, você no 224 reportou desvio na proa 25, confia. Afirmo, mas praticamente já está voltando aqui a rota. Ah, positivo, eu confundi com o 6212 da sua companhia, está autorizado. Não problema não, aquele abraço. Bravo. Outro. Federal 973, decola os 40, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Federal 9973. Federal 9973, controle, contato radar, gira à direita, vou em Leda, Leda Morte, vai suba, sem restrições. Direita, Leda, Leda Mótiva, sem restrições, Federal 9973. Livre decolagem no zero, azul 572 autorizado, né? Mantém no zero. Azul 2774, decola os 42, controle 120, decimal 8. 1208, 2774. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, controle, contato radar, pós 2000, direto e Léo, suba sem restrições. Após 2000, direto de Elos, sem restrições, o Azul 2774. Número 212, passa por Ipeba, voa sobre a água, desça sem restrições para 2.500, está autorizada a Renata. 2.500, vai chamar o Capitão 62, sobre. É a rota que eu trabalho. Ah, esse é veterano, conhece, né? Estou mantendo a posição, estou com a aeronave da Azul que está no mesmo setor de saída agora. Salvador, Azul 2534, tem a informação, Vitor? Azul 2534 é o controle, ajuste no 09.